As três capitais ao norte do Rio Amazonas, que são ali Macapá, Boa Vista e Manaus, são cidades de extrema, com extrema dificuldade de conexão. Né? Boa Vista está tentando sair via Venezuela, Macapá está tentando sair saltando por cima da ilha de Marajó, e Manaus tem um link, né, de rádio que passa por cima do Rio Amazonas, que é um inferno. Então essa é uma região onde sempre se discutiu muita coisa, e essa região então ela tem várias fibras que correm nessa região da Eletronorte e da Petrobras. E existe então, se você pensar, olhar o mapa lá de cima, você tem todas essas fibras que estão correndo, só que ela meio que sai de lugar nenhum para chegar em ponto inexistente. Ela corta... é uma característica da fibra enterrada no Brasil, 80% de oceano. Isso. Então, agora, tem uma teia de fibra e essa apropriação, então, de uma infraestrutura que é da Eletronet, que vai do Rio Grande do Sul, né? A gente brincava dentro da RNP, né? Eu fui do conselho de administração da RNP durante 6 anos. Né? A gente brincava que a leste do Tratado de Tordesilhas você tinha toda essa infraestrutura física, né? Que são lá não sei quantos mil quilômetros, acho que 16 mil quilômetros de fibra, está tudo fibrado isso aí. Se você ligar com essa estrutura que existe no norte, e não é difícil, utilizando a infraestrutura principalmente dela do norte, das empresas de energia, né? E Petrobras e essas empresas, você tem uma infraestrutura ótica que já está toda implantada no país. Né? Eu acho que esse é um elemento importante, né? E a gente uma vez fez um estudo de que, sei lá, 50, 100 quilômetros dessa infraestrutura ótica, você tem praticamente vivendo 90% da população brasileira. Né? Então, é claro, você tem uma parte importante ali do Oeste que não tá pegando, mas ela, se você juntar aí com a infraestrutura das empresas de energia, você praticamente cobre o país todo. Então, acho que esse é um elemento importante e isso pode representar de fato, né, eu acho que, só colocando isso, né, talvez o primeiro momento em que a gente tem a condição de ter uma infraestrutura capaz de permitir a implantação de políticas de muito maior alcance, muito maior abrangência, como por exemplo essa questão de televisão, banda larga de fato para as pessoas, né, essa porcaria que a gente tem aqui no país de uma maneira geral. Então, só para complementar isso, né, eu acho que nós vivemos um momento, e aí eu chamaria atenção, em que a gente pode começar a imaginar possibilidades, né, de acesso e de uso, né, que até talvez um ano atrás, 2 anos atrás, eram coisas muito mais de sonho, assim, de devaneio, do que de implementação da realidade.